Porto Maravilha, as obras, o resgate e o futuro da zona portuária do Rio. Produção e apresentação, Luiz Augusto Golo. Roberto Anderson Magalhães, arquiteto aqui no Rio de Janeiro, vai nos dizer agora como é que ele acompanha as obras que se realizam na revitalização do Porto do Rio de Janeiro. É uma área de 5 milhões de metros quadrados e que tem aspectos bastante polêmicos e outros aspectos aguardados há muito tempo pela população. Então, a questão do Porto Maravilha, da área do Porto do Rio de Janeiro, é uma reivindicação muito antiga da população. A gente, como urbanista, nós sabemos que o ideal é que a população não tenha que ir para morar muito longe, que a gente comece a incentivar as pessoas a morarem perto da cidade, etc. Aquilo era uma área degradada, mas com infraestrutura. Era uma pena que aquilo tivesse desocupado. Então, é muito acertado que o poder público invista naquela área. Há alguns anos foram feitos projetos, foram contratados diversos projetos para pensar como é que seria a área portuária. Havia projeto para cada centímetro quadrado daquela área pensado e entregue ao Instituto Pereira Passos pelos escritórios contratados. O problema que eu vejo é que na mudança de governo ocorreu uma mudança da filosofia do projeto. O projeto, a gente tem que lembrar o seguinte, o que é a área portuária? São terrenos ganhados ao mar, aterrados com dinheiro público no início do século XX. Então, são terras públicas. Se são terras públicas, era muito interessante que a gente usasse parte dessas terras públicas para fazer também habitação social. Houve uma mudança na filosofia do projeto, ela ganhou um aspecto extremamente negocial, foi feita uma formatação do projeto pela iniciativa privada, que acabou, a empresa que formatou esse projeto, acabou sendo a empresa que ganhou a concessão para tocar o projeto. Nessa nova formatação, imaginou-se grandes obras, como a demolição da perimetral, que nunca esteve dentro do projeto, e que isso, obviamente, atrairia essas grandes empresas para o projeto, mas para que se executasse obras tão caras, havia necessidade de arrecadar recursos mais altos. Então, houve um aumento estúpido do gabarito, que passou para 30, 40 e 50 pavimentos. Nós não temos no Rio de Janeiro nenhuma edificação de 50 pavimentos. Nós não sabemos se o Corpo de Bombeiros é capaz de atender, num estado de situação de emergência, uma edificação de 50 pavimentos. Isso cria uma barreira física naquela área, mas criou-se, então, essa imensa massa chamada de CEPACs, que é esse potencial construtivo que é negociado no mercado, e com isso se financia a demolição da perimetral, que é um aspecto extremamente polêmico. Não houve discussão suficiente se é necessária efetivamente a demolição do CEPAX. Agora está havendo essa discussão sobre a questão do PIR em Y. Esse PIR em Y sempre esteve no projeto, só que um pouco mais afastado. O que é importante trazer para essa discussão é muito importante desalfandegar uma parte do cais para que o projeto avance até a linha do mar e que a população possa chegar à linha do mar, e hoje em dia é impossível porque é a área chamada área alfandegada. Então, isso é que é fundamental que se consiga. Se o PIR vai ser um pouco para cá ou para lá, seria mais interessante que ele fosse em torno do cais número 5, como foi pensado pela prefeitura originalmente. Mas há uma certa forçação de barras, porque as perspectivas que têm sido mostradas é de alguém velejando no meio da Baía de Guanabara, vendo a área das edificações, e aí sim. Mas hoje em dia, quando a gente passa pelo porto, neste momento, tem 6 navios atracados. É uma enorme barreira visual. Barreira visual que vai efetivamente acontecer é a barreira dos edifícios de alto gabarito. Esses navios que esporadicamente estão lá fazem parte da paisagem, afinal aquilo é porto. Ter navios no porto é muito interessante. Essa questão dos prédios de 30, 40 andares, 50 andares, nesse terreno que você disse, que são terrenos resultantes de aterro, né, de apropriação de águas, na verdade, porque o porto era cá atrás, né, na Sacadura Cabral. Então, isso não oferece risco? Olha, hoje em dia a tecnologia permite você construir. Você pode, se é o caso, vai ter que fazer fundações mais profundas, etc. Encarece um pouco. Você vê que lá na área do Pan-Americano, por exemplo, os prédios que foram feitos para o Pan-Americano foram feitos numa área de turfa, exigiu um estacamento bem mais profundo. Isso encarece, sem dúvida, mas não é impossível. O que eu acho que problemática é a questão que não está se considerando a questão do aquecimento global, que vai sim elevar o nível da Baía de Guanabara. Então, todo aquele equipamento que está sendo feito, de escoamento de águas, etc., ele vai estar afogado a partir de uma certa elevação do nível do mar. Esse túnel que está sendo construído para substituir a área da perimetral corre um enorme risco com essa elevação do nível do mar, com aumento de chuvas torrenciais na cidade, que deve também ocorrer. Então, são soluções que, a meu ver, são problemáticas, que não estão considerando um prazo mais longo. Nós ouvimos o arquiteto Roberto Anderson Magalhães. Porto Maravilha, as obras, o resgate e o futuro da zona portuária do Rio. Produção e apresentação, Luiz Augusto Golo.